Curtir o som. Vem cantar, Gabriel. Reggaeton, negão. Calça larga, camiseta e no pé meu Anjuan. Não quero saber de treta, problema só amanhã. Hoje eu saio da sarjeta com mais brilho que um cometa. Vou do ator do planeta, nada que me comprometa. Lua cheia no céu, isso me deixa mais ágil. Ninguém olha em cara feia, deve ser um bom presságio. Vou ligar pro mano Boom, como sempre atrasado. Atendo o celular, não quero deixar recado. Opa, fala aí, Malcom. Aguenta aí que já tô de saída, meu bom. E você sabe que eu tardo, mas não desaponto. Até porque se eu chego em ponto, você não vai estar pronto. Então vou sossegado, em breve cola aí do lado. Tamo junto e abençoado com esse céu estrelado. Então vou ouvir um som, hoje não rola estresse. O verdadeiro reggaeton e não é esse piriquete. Quando ela me vê, ela mexe. Piripiripiripiripiriquete. Quer remexer, vai remete, requebra daquele jeito. Vocês não são piriguete, merece bem mais respeito. Tá certo, tá feito, então sigo no tom. Hoje é sábado à noite de raga, raga, raga, tom. Consigo o celular, convido os mano lá, com os amigos pra festar. Com Frida a noite vai ficar, pode chegar junto com o quinto elemento. A família tá na casa conferindo o movimento. Eu não preciso de algo para curtir a balada. Eu curto subir no palco, manda rima improvisada. Junto com os camaradas, que as mina que aponta firme. Em qualquer lugar tô em casa, já tá formado meu time. Chegando, cumprimentando os parceiros. Na mina beijo no rosto, pois sou ligeiro e faceiro. Não sou um bom dançarino, mas um ótimo aprendiz. Você me ensina a dançar, te ensino a ser feliz. E nesse olho no olho eu quero te conquistar. Eu não sou lâmpada mágica, mas tu pode sossegar. E não importa se é pagode, rap, reggae ou reggaeton. Hoje é sábado à noite e qualquer tipo vira som. Brilhou o olho aqui, tem várias preciosidades. Beldades de todas as cores, sabores, várias idades. Pra todo gosto vai ter, por isso já tô na área. Mas como vou escolher? Me simpatizei com várias. Mas diz que várias não pode, é feio. E eu curti, foi mesmo aquela ali no meio. E eu vou chegar que esse ritmo tá bom. Bailando no reggaeton, aumenta aí até que estoure as caixas de som. Chamado, sorriu de canto de boca, era ela. Já é normal as minas serem assim louca, mas dessa vez não voltei. Fiquei no canto sozinho, agora é ela que gela. Também sei fazer joguinho, mas vou dormir arrependido. Se eu for dormir com vontade, cê quer que eu te agrade? Vem cá, minha cara, metade. Vamos fazer os esquemas já e ligeiro. Só vou dar um telefonema. Cadê você, meu parceiro? Eu tô aqui no teu carro, tamo aqui te esperando. A mina tá escutando, me deu elemento tocando. Mas nós já tamo cansando, o pai dela já tá ligando. O meu esquema melando. Já tô me agilizando, só pera aí que tá quase. Tu se esqueceu que eu não tô aqui nem você nessa fase. Isso parece um sonho, carinho, beijo, abraço apertado. Gata, me belisca pra ver se tô acordado. Foi mal, cara. Tá na hora de lançar aí, mano. Peraí, antes da gente ir, eu quero te contar uma parada, cara. Pô, tava aqui deitado e meu, tive um sonho muito louco, cara. Olha só, vou te contar no caminho. Foi mais ou menos assim, ó. Calça larga, camisa.